Todos nós tínhamos grandes esperanças no IC6 e IC7, esperanças essas que se frustraram e que eu próprio já não acredito, nenhum de nós acredita que, pelo menos com este governo, essa solução seja viável. Agora, muito pior que isso é a situação em que, de degradação, de abandono, de ostracização completa das populações que vivem aqui. A Estrada Nacional 217, a Estrada 230, não pode continuar assim. E os seus governantes têm que perceber, têm que fazer alguma coisa por esta gente que aqui mora, que estas pessoas pagam impostos, há aqui pessoas que têm dignidade e que merecem outro tipo de tratamento. Assim sendo, só há duas alternativas. Ou o Governo se convence, ou o Secretário de Estado se convence que tem que olhar para esta estrada. Estamos a falar de trocos, estamos a falar de uns míseros tostões para recuperar estas duas estradas. Ou o Governo se convence que tem que resolver este problema rapidamente, ou nós, e isto é um aviso, eu não tenho problema nenhum, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, de o dizer aqui agora, para que chegue ao Governo, é um aviso, se o Governo não tomar medidas urgentes para resolver este problema, nós a breve prazo tomá-las-emos, da pior forma, claro está, mas não deixaremos de o fazer, porque de facto a indignação é enorme. Nós aqui na estrada 230 só de Jeep, na estrada nacional 217 os pneus são todos os dias rebentados, isto não pode continuar assim. Ou o Governo resolve o problema rapidamente, ou nós vamos ter que tomar uma medida muito mais dura e mais drástica, e eventualmente afetando até a imagem das populações, mas tem que ser, porque o Governo merece-nos isso, e é isso que vamos fazer.